ter irmãos e dar de festa de alegria, estender as mãos e partir o pão. Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço gritos e rimas de júbilo. Eu ouço gritos e rimas de júbilo. Proibido ficar parado, eu tô na casa do meu pai. Lugar de festa, de alegria, estender as mãos e partir o pão. Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço gritos e vivas de júbilo. Eu ouço gritos e vivas de júbilo. Eu vou. A liberdade é proibido ficar parado. Eu tô na casa do Alberto Goluna. Do meu pai é proibido ficar parado. Eu tô na casa.